perfeito só junto com você. Você come cachorro, mas o que eu vou fazer? Sua cultura é linda assim como você. Eu quero te amar, eu vou te respeitar. Eu ouço até K-pop só pra te agradar. Do sul ou do norte, pra mim tanto faz. Entre guerras e cortes, você é minha paz. Você que me traz pra realidade. Sem você aqui, nada é de verdade. Você for agora, eu vou junto com você. Vendo tudo que eu tenho pra poder te merecer. O que eu vou fazer sem você aqui? Meu sorriso pede o brilho, será que eu vou conseguir? Seguir em frente sem poder olhar pra trás. Já que a minha paz já não se encontra aqui. Ela é coreana e não vai dar pra eu te namorar. Ela vai pra Coreia e será que ela vai me ignorar? Eu vou estudar mais, eu vou correr atrás, eu vou me empenhar em busca da paz. Eu não quero mais ficar só pra trás, só ela que carrega aquela bendita paz. Você não faz ideia do quanto eu te admiro. Tenho um quarto reservado pra gente, pros nossos filhos. Um futuro planejado com você do meu lado. E se você for agora, eu vou ficar bem chateado. Mas o que eu vou fazer se eu não sou de mim? Maldito coreano que tirou ela de mim. A partir de hoje não vou me desdobrar, que tudo vai pro espaço. Tô indo me matar, yeah. Eu odeio K-pop. Pau no cu de mim, vagabundo.